54, 5 pode inicial, trip já livrou a cauda. Comigo 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, com relação em pouso. 140 graus, 07 norte, QNH 1098. 1098, livre pouso, 90-2. 0. Ciência, mantenha nível 080, baixo transferência. Salvador, Portugal, 022, request. Go ahead. Any chance direct CPAR position, Portugal 022? Stand by coordination. Portugal 022, obrigado. 5241, pode esperar a foto. Trip 5241, após o pouso da mesma autorizada linha, manter pista no zero. Gente, após o pouso da mesma linha, manter 5241. Bom, no 601, autorizado LS, reporte estabilizado. Posta na estabilizado, né, que você riu, 601. Papá, papá, alfa, alfa, Foxtrot, desça para 3 mil pés, ajuste no 018. Para 3 mil, com no 018, alfa, alfa, alfa. Zipar, Portugal 082. Direct Zipar, Portugal 022, obrigado. Salvador, web 6720, Patão, nível 360, RNAV Galeão. Aguarda, me atendendo. 5415, pronto, táxi 57 a bordo, 4 horas de autonomia, tá alternando Vitória. Afirmo. Ok, tô autorizado após a chave até o ponto de 6-3, Sane Torre 11895, gol no 601. Beleza, não. Sai Salvador, cordial, boa noite. O 601, estabilizado, X-Rei, 3 milhas do Índia Serra. Gol no 601, continua a aproximação, reporte baixo, chave travado. Bota lá. Antes da Juliette, fazendo o ingresso para o 1-2. Five, four, five, four, two, zero, two, zero. Mandou o Guardião 02? Guardião 02, prossiga. Nova decolagem, aproando o litoral aqui do CAB para o litoral, está ingressando no litoral para retorno a Salvador. 8 nós. 140 com 8 nós, eu pouso autorizado na cabeceira 10 ou no 601. Desautorizado, LS X-Ray, reporte estabilizado. Forma justa na 09. Desautorizado, LS X-Ray, chamarei a estabilização, ao ponto agora. Gente, pushback padrão, boa noite, comendo. Poderia confirmar a posição do tanque? Tá bem, então, obrigado. T5241, boa noite, contato radar, mantenha perfil da saída Arbo, suba e mantenha 180. A saída Arbo 180, 5241. Para ingresso no circuito, chame torre 11895. 11895, Guardião 02. Guarda a liberação do 2, manter antes da Juliette, o menos 2. Guardião 02, autorizado, direto 44. Segue direto 44, Guardião 02. Guarde. Chamei 6201 no ciente ali, mantém cabeceira 10. Guardião 02, condições de deslizar até o pátio 4? Afirmo. Guardião 02, para informação, estou com tráfego na final da 10, mas só nesse momento passando duna. Então, se você agilizar, você vai ter problema não, tá ok? Torre, o Mike do Delta está uma milha do farol de Tapuã. Mike Eco Delta vai manter espera no farol de Tapuã e aguardar novas instruções. Vai manter espera, Mike. Gol 601 no solo aos 40, direito no 219. Direito, 209, boa. Ou Chaner 6201, não tem condições de decolar 5 autorizados pela torre? Aguardando apenas a informação de pista livre. Oxa, né? 6201, agora a pista livre, autorizada decolagem cabeceira 10, vento no 50 graus, 7 nós. Trip 5415, mantém o ponto de espera. Mantém. Foi Salvador, Guardião 02, está na final. Guardião 02, ciente, reporte solo controlado. Portará solo controlado, Guardião 02. Ouvi Salvador, boa noite. É o Papa Papa Alfa Fox, estabilizado, ILF X-Ray, trem baixado e checado. Alfa Alfa Fox, o pouso vai ser na pista 10? Afirmativo. Alfa Alfa Fox, autorizado pouso cabeceira 10, vento no 40 graus, 8 nós, apenas para informação de tráfego. À sua direita temos o helicóptero, está fazendo espera no farol de Tapuã, não interferir com sua aproximação. Alfa Alfa Fox, livre pouso cabeceira 10. Alfa, Alfa, Fox, ciente, depois que a piscina no zero, trem baixado, ciente. Ouça, né, 6201, decola aos 42, chame controle no 20.8, bom voo. 20.8, Xaner, linha 201, obrigado, até a volta. Controle Salvador, boa noite, Xaner 6201, passando 1600 na saída da EL. Xaner 6201, boa noite, contato radar, mantenha perfil da saída da EL, suba e mantenha 360. Para o 360 no perfil da EL, Xaner 6201. Salvador, boa tarde. Gostaria de um passeio, passou 2-0 para o 1-0. Alma 0? Visual, mais tudo é alto. Afirmativo, tá autorizado para seguir paralelo a pista 17, reposte para girar base e pista 17, Mike Eco Delta. Autorizado, paralelo a fazer da pista 11, chama na base, mais tudo. Corrigindo, autorizado pouso, pistão na 7, vento 150 graus, 0 meia noite, QNH 10 noite. Trip 54 no 5, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento 150 graus, 0 meia noite, QNH 10 noite. 0 colagem, 4. Só para confirmar, está autorizado o pouso. Delta. Mike, Eco Delta, possível autorizado o pouso, pista 17. Autorizado. Gol no 856, ponte espera da 10. Gol no 856, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Aí mantém o gol no 856. Sequência 120.8. 208, obrigado, bom serviço. Então, 3567, mantendo no ponto de espera. retorno 273, autorizado LS, reporte estabilizado. Comandante estabilizado, 1273. Controle, Tripe 5415. Tripe 5415, boa noite, contato radar, saída Coral, sub mantenha 140. 140, poderia voar direto Coral? No 856, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 079. Iniciando, gol no 856. Papatango Golf, Mike Alpha, boa noite. Mantenha-se em condições visuais, aborto pronto para descida. Mantenha-se em condições visuais, aborto no ponto ideal de descida. Papatango Golf, Mike Alpha. Sete aguarda, ponto de espera. 94, transferiu, perdeu o contato com a Recife, vai em 150. Ciente. Acione a identificação, chega da Mari, desça para nível 050, TAM 3894. Mari, 950, 3894. Gol no 856, decolar 250, chame o controle na frequência 120, decimal 8. 10-0-8, gol no 856. Gol no 856, decolou. Gol no 856, boa noite, contato radar, saída PUCA, sub mantenha 390. Seção 390 na PUCA, gol no 856. Xané 6201, chame centro Recife, no 251, alterna 13325. O ILS avistando o gol 273. Gente, completo do procedimento ILS X-Ray, também torre 11895. 1895, obrigado, boa noite. Boa. Boa noite, gol 1273, 3 milhas para Sintra. TAM 3567, tem condições de alinhar e decolar sem parada? Ativo. 3567, alinha e decola sem parada, vento 150 graus, 79. Yeah. da estabilidade, então. Passando, fica bastante travado, Gol 1273. Gol 1273, continua aproximação, aguarde pista livre. 73. Alfa, Alfa, Oxford, autorizado, ingresso na Quebec, reporte para o cruzamento 17. E vai, TAP, o próximo 2294. Autorizado, passe, autorizado, Alfa, Alfa, Oxford, até o PAT 4, reporte de alta frequência. Azul 4206, aguardo o ponto de espera. TAM 3567, decolado ao 53, chame controle na sequência 120.8. 08. Gol 1273, autorizado, pouso, pista 10, vento 150 graus, 09 nós, QNH 1018. Valeu, pouso 1273. A 1060. TAM 3567, boa noite, contato radar, saída Arbor, sub mantenha 380. 380, Arbor, boa noite, 3567. Otango Golf, Mike Alpha, desça para 1.500 pés, ajuste no 018, voe na proa da rotatória, reporte na mesma visual com campo. Uno 856, da presente, autorizado, Romeu Fox, 018. Romeu Fox, 018, Gol 1856. Uno 273, no solo, aos 55, livre à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Azul 4206, autorizado decolagem, pista 10, vento 150 graus, 09 nós, QNH 1002. Segunda base, Azul 4206. Web 6720, mantenha-se no ponto de espera. Controle. Oxana 6143, chame torre 11895. 1895, Oxana 6143. Oceira 2733, controle. Informe sua pura magnética. Oi, Salvador, boa noite, Oxana 6143. Oxané, 6143, continue de aproximação, reporte baixado, travado. Para baixado, travado, Oxané, 6143. 2733, prosseguindo na chegada, Mari. Confirme a proa. paciente. Reporte, quando tiver condições, estava na proa de Tatoduna, por 02733. Paciente. Controle Azul 4206. Azul 4206, boa noite, contato radar, saída PUCA, sub mantenha 370. 370, perfil da PUCA, o Azul 4206. Gol no 856, chame centro Recife, no 26185, alterna no 2545. 26585, gol no 856. Da presença, autorizado Romeu Fox 018. Romeu Fox 018 para o Azul 4206. Sim, desça para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado LS, reposto estabilizado. 2000 pés estabilizado. Alinhar e manter. É manter nessa visão. Controle? É, foi entendido anteriormente que está com algum problema na parte elétrica, confirma. É, está com uma oscilação aqui na geração elétrica do gerador, ainda está comprovado. Só está funcionando também, funcionando. Ciente disso então e mantenha 3000, entenda então que não solicita nenhum tipo de apoio, confie. Ciente, descendo até 3000, Força Aérea 2733. Direita, na saída Árvore. Começa após 5520, responde 1208.